Hi. Everyone! Oh, you're dealing with... Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast do blog Cronologia do Acaso. Muito bem, pessoal, estamos aqui, depois de um longo hiato, retomando as atividades no podcast do blog Cronologia do Acaso. E hoje nós falaremos sobre Miss Violence, que é um filme grego de 2013. Sempre aqui comigo tenho o Sandro Macena. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, finalmente estamos de volta depois de um tempo turbulento. E hoje vamos discutir um filme muito polêmico e ganhador de vários prêmios do Internacional de Cinema de São Paulo, correto? Isso aí, ele fez grande sucesso. Cara, você tava com saudade da nossa casa? Tá empoeirada? Já tirou a poeira já? Ah, não, ainda tem que fazer algumas limpezas aqui, mas tô começando a colocar tudo em ordem, assim. Eu tava sentindo muita, uma falta do caralho aqui de poder conversar com você e de poder te compartilhar com o pessoal, né? O que a gente sabe sobre os filmes e que a gente pode passar também, né? Sobre os filmes. Isso aí, beleza. Cara, tem uns avisos aqui. Recentemente eu participei do Misturecast sobre Ao Mestre com Carinho. A gente conversou sobre o filme, né? Que é um filme clássico do Sidney Poitier. A gente falou sobre educação. Você assistiu, né, Sandro? Já assisti, sim. E é um dos melhores filmes que já assisti. Não vou negar. Já assisti, acho que duas vezes. É muito bom mesmo. Papo muito legal lá sobre a educação. A gente falou sobre várias coisas, sabe? Criticando pra caramba. Eu falei muito. É, junto com o Martins, né, que é o host lá do MisturaCast, e o Lug, que são pessoas aí sensacionais. O Lug eu conheci nessa gravação. É, segundo aviso que esse programa vai estar repleto de spoilers, não teria como não ter, né, porque como que a gente vai comentar o filme sem revelar alguma coisa, né? Enfim, eu acho que a gente vai revelar bastante, né? Bom, é normal mesmo, porque pra quem já tá acostumado, não é surpresa nenhuma que a gente vai contar o que acontece no filme, se der tempo, se for fazer parte do contexto, vai acabar falando do final do filme também. Então, pra você que tá chegando agora e não quer escutar o final do filme, não escute o podcast. Não escute agora, guarde, assiste o filme e depois escute o podcast, por favor. Exatamente. Aí a gente entra numa outra questão, que é o acesso ao filme, né? Esse, a gente vai falar hoje sobre o Miss Violence, e o filme, ele é muito difícil de achar, né? Ele esteve aí na Mostra de São Paulo, muito provavelmente não vai ser lançado no Brasil tão cedo, ou quem dirá será lançado, não sei, não tenho nem certeza. A gente vai colocar o link pra download aqui no blog. Certo, Sandro? Certíssimo. Então vamos lá. Antes de falar sobre o filme em si, eu gostaria de falar um pouco sobre o cinema grego. Sandro, você conhece alguma coisa do cinema grego? É, bom, eu conheço pouquíssimo, né? O mais profundo de cinema grego que eu conheço foi Casamento Grego, que não é nem grego, é americano o filme. Mas eu andei pesquisando e tô vendo que desde que houve aquela crise de 2008, né, o cinema grego tem crescido bastante. Não é um cinema muito apresentado, até mesmo para quem é fã de cinema underground, de uma cultura assim, né, mais diferenciada. Não encontra muitas informações sobre cinema grego. E agora tem surgido vários filmes premiados. Alguns são bem chamativos, né? E esse Miss Violence foi um desses, né? Então, eu espero que continue assim. Mesmo que passasse a crise da Grécia, continue assim o cinema. Porque o cinema é um cinema ótimo e que vale muito a pena assistir. Exato. O cinema grego ele não é muito difundido aqui no Brasil, né? Mas O que é totalmente normal também, porque o próprio cinema brasileiro, ele não é difundido no próprio Brasil, né, cara? Então é complicado. Quem dirá o cinema grego, né, que é mais... Mas na Europa ele é muito conhecido, né, e eu posso dizer um pouquinho aqui agora, dando uma contextualização para o filme que a gente vai comentar hoje. O primeiro filme que eu tive contato do cinema grego foi uma comédia, um romance de 1960 chamado Nunca aos Domingos. Esse filme até há pouco tempo atrás, um ano atrás mais ou menos, ele estava na grade lá do Telecine Cult, né? Não sei se tá ainda, mas eu assisti lá. E basicamente ele conta a história de um americano que chega na Grécia, ele encontra uma prostituta que é extremamente divertida, e ela até só aceita fazer programas só com quem ela quer, assim, sabe? Ela tem umas neuras assim, diferentes, né? Tem uma personalidade diferente. E ele tenta convencer ela de sair dessa vida, mas tudo assim na pegada do humor mesmo, né? Esse filme eu assisti, assim, não acabei não gostando muito, mas é interessante dessa experiência, né? Por estar na Grécia, por ter esse clima bem... Enfim, a Grécia transmite ali um clima muito gostoso e leve pro filme. Mas também em 1964 tem o Zorba, o grego. Inclusive foi muito famoso aí por causa das indicações ao Oscar, né? Ele, incluindo melhor diretor, melhor filme, ator. Se eu não me engano, ele ganhou 3, que foi a melhor atriz coadjuvante para Lila Kedrova, a fotografia preto e branco e melhor direção de arte em preto e branco. Tem também um diretor chamado Theodoros Angelopoulos. Ele tem filmes, por exemplo, como A Paisagem da Neblina, que conta a história de dois meninos lá, de 1988. E A Eternidade de um Dia. Inclusive tem a Isabelle Renault, que é uma francesa. Esse filme ganhou uma Palma de Ouro em Cannes. Chegando aonde eu queria chegar, tem o Quinodontas, de 2009, ou também conhecido como Dentes Canino, que começa essa nova safra de filmes da Grécia, que ficou conhecido como A Estranha Onda Grega. Esse filme, ele... aborda também uma família, uma família totalmente disfuncional. Essa família tem 3 filhos, né? E eles vivem dentro da casa deles, uma mansão praticamente, e não tem contato com o mundo exterior. Eles literalmente são prisioneiros dessa família. E eles vão ensinando coisas para as crianças, tipo, eles determinam um certo nome. Tipo, eles pegam uma flor e colocam um nome totalmente diferente naquela flor. Se eu não me engano, é zumbi o nome que eles colocam na flor. E as crianças acreditam naquilo porque não tem contato com o mundo exterior, entendeu? Eles criam as crianças referente ao mundo deles, sabe? Então é uma coisa assim, muito, mas muito chocante, muito interessante, curiosa. Tem algumas cenas engraçadas também. Mas o filme é totalmente violento. Ele tem esse clima muito do Miss Violence. Fala sobre violência, tem incesto também. Enfim, tem muito esse lado sexual também. E ele deu início ali em 2009, 2010, junto talvez com Attenberg, que é um outro filme muito interessante, a essa onda aí do cinema grego. Vindo principalmente da crise econômica da Grécia, né? Desde 2008, que gerou muito desemprego e tal. E como a gente sabe, o cinema vai muito de encontro com a realidade social do país, né? Do qual é feito. Prova viva disso é o que a gente já comentou, né, Sandro? Que é o cinema iraniano, né? Que por causa da pobreza, da política, enfim, faz esses filmes totalmente pro lado do humano mesmo, né? Agora, outros filmes aí que poderia citar desse movimento é o Garoto que Come Alpiste, né? E agora o próprio Miss Valence. Esses filmes têm feito muito sucesso aí nos festivais afora. Tem 2 links aí para entender melhor um pouquinho. O primeiro é um vídeo que eu achei, é um vídeo de Portugal, se eu não me engano. Quer dizer, é de Portugal. E fala um pouco sobre isso, sobre esses novos filmes. E tem uma matéria também da Folha. Certo? Então vamos passar pro filme? Vamos lá. Miss Violence de 2013. O filme conta basicamente a história de Angelique, que é uma menina de 11 anos. Ela tá no seu aniversário e do nada ela se joga da varanda da sua casa, pela janela. O mais curioso é que ela tá com um sorriso no rosto e todo momento parece que ela tá feliz com o que ela tá fazendo, com a ação dela. Enfim, ela se suicida, né? A família então alega que não foi suicídio, que foi um acidente. E parece totalmente conformada ao longo do filme com a morte da menina. Parece que nem é conhecido dela, parece que isso não aconteceu. tenta meio que colocar por baixo dos panos o evento catastrófico. Enfim, catastrófico para os espectadores e não para a própria família. Então eles continuam vivendo suas vidas, tentando ser o mais perfeitamente organizado, até que os promotores começam a duvidar um pouco do que está acontecendo ali, porque realmente é muito estranho, né, tudo que está se passando ali, a naturalidade com qual a família está lidando com a situação. Então que ao longo dessa investigação, ao longo desse acompanhamento da família, a gente vai descobrindo o que acontece realmente com essa família e vamos descobrindo aí certas coisas cruéis. Certo? Certíssimo. A parte mais impressionante do sistema do filme é a forma que a família lida com a morte da garota. Porque ela simplesmente tenta se livrar de qualquer lembrança, qualquer objeto, qualquer coisa que tenha referência sobre essa garota. Tenta definitivamente tirar a menina de suas vidas, como se essa pessoa nunca existiu, ou nunca fez parte da família. E isso realmente choca muito o espectador, no caso, né, a pessoa que está assistindo o filme, porque não é comum acontecer. Quando alguém morre, algum ente querido morre, realmente as pessoas tentam sempre lembrar de boas memórias, né, guardar lembranças e sempre procurar guardar tudo que a pessoa deixou de bom em suas vidas. Essa família justamente faz ao contrário. Além de se lembrar de tudo, de todo tipo de memória, tenta se lembrar de qualquer coisa que lembre os bons momentos que eles tiveram juntos. E isso chega a ser uma coisa paranoica, doentia. E com esse contexto, a gente consegue entender, a gente começa a entender quais são os motivos que levam a família a agir desse jeito e por que levou a garota a cometer suicídio. Exato. Guarda essa reflexão, porque nas cenas a gente vai comentar umas cenas que eu acho que ilustra isso perfeitamente. O filme foi um grande sucesso aí no Festival de Veneza, né? Ganhou como melhor ator e realizador, né? O ator foi o Temi Spanou, que ganhou, o que faz aqui o avô, né? E o realizador, que é o Alexandros Avranas. Enfim, é um estreante. Então, em Veneza ganhou ator e realizador. Perdeu de melhor filme para aquele Sacro Gra, que é um documentário italiano que eu acabei encontrando para download e tô louco para ver. Só que não tem legenda. Tem... Ah, depois você precisa me passar. Eu tenho que assistir em espanhol, cara, porque tá difícil achar a legenda ali. Em português. A gente dá um jeito. Né? Google Tradutor, não. Enfim, vamos passar pra cena? Vamos. Nasci sem gelicula que fronha pola, megali na ginis me aspra malha. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Αγγελική χρόνια πολλά! Φιλιππέ! Έλα εδώ! Βγάλε μας μια φωτογραφία. Ήρθω έλα. Μαμά, είμαι έγκυος. Είσαι σίγουρη? Ο filme começa, então, com a festa de aniversário. E aí, Sandro, o que você tem pra falar dessa festa bizarra? Bizarra. Essa é a única cena com uma representação clara de felicidade. Porque eu nunca, das poucas cenas, além do final, que mostra os integrantes da família sorrindo, né? Porque é um momento de felicidade, de alegria, é uma comemoração de mais alguém que faz mais um ano de vida, ou para alguns, mais um ano perto da morte, né? É uma coisa bem focal, porque um dos detalhes do filme é que usa muito quadros estáticos. A câmera praticamente não se mexe. E essa é uma das poucas cenas que... nesse momento a câmera também não se mexe. E eu já noto isso de primeira. Isso já foca uma sensação ruim no espectador. Porque é uma sensação ruim, constrangedora, porque o foco não muda. Você tem uma impressão do que está acontecendo de volta, mas você não vê o que está acontecendo de verdade. Você só escuta o som, passos, vozes, mas você nunca sabe realmente o que está acontecendo além do que você está vendo ali. E o que mais me impressionou nessa cena, que a Angelique, que é a menina que se mata, ela sobe a varanda com um sorriso no rosto e se joga. Pra mim, isso demonstra que ela queria fazer aquilo porque ela estava querendo praticamente se salvar. E você acha que fica claro isso, assim, de primeira? Não precisa... Se você, uma pessoa que pega o filme, não lê sinopse, não faz nada, e ela começa com esse clima, essa festa totalmente bizarra, estranha, um comportamento, assim, quase que... Eles são zumbis, eles parecem zumbi, cara. Você acha que ela sobe ali na janela do nada e a pessoa já remete já a esse senso de ela está fazendo algo... Algo terrível e está sendo feliz com isso? Você acha que fica claro? Não fica claro. A impressão que eu tive é que ela provavelmente era louca ou esquizofrênica. Foi a sensação primária. E você? Cara, eu pensei quase a mesma coisa, cara. Eu acho que eu não sabia do que o filme se tratava. Eu só sabia que ele fez muito sucesso mesmo nos festivais e tudo. Eu tô acompanhando o download dele pra assistir o filme já há muito tempo. Esperando uma legenda, esperando tudo. Esperando sair o filme, né? Saiu há pouco tempo. E, cara, esperando muito, tava muito ansioso pra assistir esse filme. Mas eu evitei ler sinopse ou ver alguma coisa, sabe? Eu sabia que tinha alguma aproximação com aquele... Como eu acabei de falar, do Dente Canino, porque eu vi um comentário. Mas nada além disso, sabe? Então, eu realmente pensei que o filme ia pra um caminho totalmente diferente, sabe? Ver aquela família em festa... Não sei, cara. Alguma coisa me incomodou naquela família, sabe? Pra mim se tratava mesmo de uma coisa psicológica, sabe? Nossa, eu viajei nessa cena, assim, cara. Impressionante, assim, o potencial dela, sabe? Também, outro detalhe que eu notei. Além dessa garota, a Angelique, que se mata sorrindo, as únicas pessoas na cena que sorriam eram só os adultos. As crianças presentes na cena não sorriam. Parece que todo momento que elas estavam dançando, era como se fossem obrigadas a fazer aquilo, ou obrigadas a serem felizes, ou demonstrar felicidade. Isso também eu reparei nessa abertura do filme. Exatamente. Vamos ser claro aqui, pra começar. O filme fala sobre abuso, certo, Sandro? É, sobre abuso. Realmente é sobre abuso e sobre controle. Enfim, você acha que logo no começo ali... Porque eu acho que eu pensei isso agora, cara. Esse mal-estar que causou em mim, por exemplo, que eu acabei de falar aqui, eu acho que meio que eu sabia o que estava acontecendo, cara. Sabe, eu acho que eu sabia ali, do nada, começou o filme, deu pra entender mais ou menos o que estava acontecendo e do que o filme se tratava, de alguma maneira, sabe? Por causa dessa reação deles que você acabou de falar, das meninas estarem muito... Por elas não sorrirem, por elas não esboçarem nenhuma reação. Só os familiares, né? E também não fica muito claro quem é a mãe, quem é o avô, se é avô, se é pai, né? Parece que o nome não condiz com o que realmente a pessoa é, né? Afinal, o patriarca da família, ele é chamado de avô, né? Então você não sabe mais o que ele é. Eu achei que no filme isso não seria declarado, mas só que com o decorrer do filme, isso é apresentado só realmente para quem... Presta muita atenção nos detalhes, vai conseguindo construir qual é a árvore genealógica da família. Porque até o momento, o que eu acreditei que a filha mais velha era casada com um pai que a mãe dela era a mãe dela, e todas as crianças menores eram filhas dos dois. Mas isso não é apresentado de início. Isso a partir do meio ao final do filme começa a ser montado gradativamente todos esses personagens. Sabe uma coisa que é interessante? Que a gente falou ali que a morte, quando eu falei da sinopse, a gente falou que a morte ela é tratada de uma forma muito natural, né, pelos familiares. É estranho notar que a morte pode até ser natural, eles lidam com a morte de uma forma muito indiferente. Mas o clima todo do filme, isso não digo só na primeira cena, a gente ainda está na primeira cena, na festa, eu acho que é uma cena muito importante que liga diretamente com o final, mas o clima todo do filme é mórbido, é fúnebre, sabe? Parece que existe morte o tempo inteiro, sabe? Existe morte até no fato de eles ignorarem a morte, né? Realmente, apresenta um ambiente muito doentio e psicótico no filme. Exato. E a câmera ajuda muito nessa questão. Um trabalho brilhante do diretor, né? Feliz esse premiação que ele recebeu em Veneza. Não seria mais justo, né? Realmente, é uma das coisas que mais chama atenção realmente é a câmera e os quadros utilizados durante a filmagem. Porque é muito incomum. Não é realmente tem vários filmes que tem quadros centralizados, mas só que o quadro dele não está nunca centralizado na ação principal. Às vezes a ação principal está ocorrendo atrás da câmera, e só o espectador, no caso da cena, da ação principal, é um dos personagens. Às vezes você só... E algumas vezes o personagem não esboça nenhuma ação, nenhuma referência, né, no olhar, no corpo, no rosto, ou você... não sabe, você não tem certeza exatamente do que está acontecendo. Às vezes é apresentado em seguida o que rolou, não a ação que está acontecendo, mas a ação seguinte que ocorreu devido à ação anterior. Às vezes isso nem é apresentado. E isso é uma coisa. É uma coisa que eu gostei na apresentação do filme, porque você consegue construir mentalmente, igual você ler um livro, você consegue construir mentalmente um filme, sem precisar ver toda a ação ocorrer, e o filme realmente não tem nenhuma, assim, uma ação, como dizer, movimentos rápidos. O filme é bem, não andar do filme, mas toda a cena sempre bem lenta. Sabe o que eu senti, Sandro? Eu senti que eu era uma mosca. Uma mosca que ficou ali observando uma família por algum instante, sabe? É claro que o cinema, ele te proporciona essa sensação, né? Você é sempre uma mosca que vai invadir a vida alheia. Só que esse filme, por todas as técnicas cinematográficas dele, ele te coloca mesmo numa posição de um voyeur. Só que essa sensação incomoda, sabe? Parece que você não deveria estar ali, entendeu? Eu estou olhando a vida alheia e sinto comigo mesmo que eu não deveria estar ali olhando, sabe? É muito impressionante. Cara, realmente é angustiante e, sei lá, eu acho que está um pouco depravado, né? Porque parece que você está tomando... O filme me fez parecer que eu estava tomando conta da vida de alguém e não assistindo o filme. Foi uma sensação, uma das sensações que eu tive é ruim, sabe? É ruim. É muito ruim essa sensação. Não sei explicar, mas é muito desconfortável mesmo. Cara, realmente é angustiante e, sei lá, eu acho que tá um pouco depravado, né? Porque parece que você está tomando... O filme me fez parecer que eu tava tomando conta da vida de alguém e não assistindo o filme. Foi uma sensação, uma das sensações que eu tive é ruim, sabe? É ruim. É muito ruim essa sensação. Não sei explicar, mas é muito desconfortável mesmo. Sabe que eu tô com dúvida, né? Eu sou não só um entendedor da língua inglesa. Como que seria a tradução desse Miss Violence? Bom, eu primeiramente, pela cena inicial, eu acreditei que Miss Violence fosse algo tipo Miss Mundo, né? Que era uma senhora é, alguém, uma moça, que é uma mulher que seja muito violenta, mas durante o decorrer do filme eu consegui construir o nome do filme, que Miss Violence pode ser traduzido como sem violência ou falta de violência, porque realmente acontece durante todo o filme, você não vê, não rola violência. É contraditório isso, né? É contraditório demais, né? Porque o que se fala muito é que esse filme é um dos mais chocantes, mais impactantes aí dos últimos tempos, né? E falar que o filme é sem violência, né? A gente faz com que a gente remeta ao processo de crueldade mesmo, né? A crueldade está escondida, né? De novo... Exatamente, mas é uma violência... É, desculpa interromper, não é uma. Depende do ponto de vista. Realmente não tem uma violência física, mas tem uma violência mental tremenda. Ah, não fala isso, cara. Tem violência física demais, meu. Não é violência gráfica, né? Isso, não, realmente a violência que eu quis referir. Tem um quê? Tem umas. No máximo umas palmadas na cara, assim. Qualquer família faz isso. Brincadeira. Mas a violência que. Eu acho que o filme, o nome Sem Violência, ele não se refere exatamente a uma violência física. Sabe, é uma violência, e a falta, e acho que ele tem um duplo sentido, né, também, porque a violência não é uma violência física, é uma violência mais mental mesmo, psicológica, e o cara controla a família bem naquele ponto que dói, sabe? Ele pega um tema que, por si só, é muito pesado, né, e é muito palpável, é muito identificável, porque... O abuso sexual existe, né? É muito mais recorrente do que a gente imagina e até banalizado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a palavra cafetão, cara, é uma banalização muito grande, né? Tá tudo que é lugar na mídia, a mídia se fala muito em cafetão, enfim, tem essa propagação dessa ideia do eu sou o proprietário do corpo, sabe? O próprio escravos mesmo, né? Ele tem uma imagem que diverge um pouco entre a realidade, né? Porque existem escravos ainda existem escravos, né? E sempre o escravo mais do que o que quer mais escravo do que o escravo do seu próprio corpo, né? Então o filme mexe muito com isso também. Eu diria que Miss Violence tem um silêncio muito doloroso, cara. Eu compartilhei do silêncio do filme depois de assistir, eu fiquei muito mal e esse silêncio realmente doeu bastante, sabe? Uma coisa que eu achei muito, assim, impressionante, cara, é que a forma que o avô lida com as crianças, né? Tem cenas, por exemplo, assim, que a maioria das cenas impactantes, assim, e cruéis envolvem sempre o avô, né? Que é quase um sargento dentro daquele universo familiar, né? Do qual ninguém sabe muito bem o posto, né? A mãe tá sempre meio que em segundo plano. A gente não entende o porquê que ela é tão indiferente para com os filhos. Assim, dá para perceber que ela tem um vínculo sentimental, porém não tem uma sequência também de demonstração, porque uma cena ela demonstra, a outra ela está muito fria. Então a avó acaba tendo um papel de mãe também. Ou seja, todos ali são a mesma pessoa, né? É sempre o abusador e o abusado. Acho que a maioria dos personagens ali vão ser assim. O que dá a entender também, o filme não deixa muita coisa explicada, né? Ele vai se explicando aos poucos, mas também não resolve tudo. O que dá a entender também é que a mãe foi explorada também e ela tinha muito medo, né, do avô e do que ele poderia fazer. Enfim, talvez esse personagem, eu achei ele muito complexo, muito profundo, interessante demais. Ele também tem uma história assim, que faz com que a presença dele seja tão intimidadora, né? É impressionante que a intimidação que ele exerce sobre os outros personagens vai crescendo ao longo do filme. Uma das cenas que eu poderia citar aqui interessante, quero que você faça o mesmo, Sandro. Começando pela festa, eu acho que o sorriso estático, cara, se você prestar atenção na cena, ele dá um sorriso desde do começo que ele tá tirando foto com as meninas até a hora que ele tá dançando, cara, é o mesmo sorriso e ele não mexe, sabe? É o mesmo sorriso em uns 3 minutos, sabe? Eu achei isso um pouco assustador, assim, voltando às cenas aqui e vendo. Eu tô com o vídeo aqui aberto, cara, e tô achando muito bizarro isso. Mais tarde tem também ele bota sempre as crianças de castigo, né? E tem uma cena em que ele bota a menina, a criança mais... É, a criança menor, né? A menininha, pra contar a árvore, cara. E ela vai contando aquilo e eu achei, sabe, tão bizarro. Tem alguma cena que você achou interessante aí, que desenvolva bem o personagem? Aliás, todos desenvolvem, né? Só voltando ao assunto anterior que você falou sobre a avó, né? Ser um pouco... não demonstrar sentimento e tal. E uma... além da filha mais velha, que é totalmente submissa até às vezes aos filhos, né? E tem a garota mais velha, que parece ser irmã, que parece ser filha dela, mas é a filha do cara, é a única que sempre bate de frente com o pai. É a única que não, apesar de toda a violência que ela sofre, né? É a única que ainda quebra, bate a cabeça com o pai e tenta desafiá-la, apesar de toda coisa que ocorre. E sobre as cenas que mais me chamaram a atenção foram duas. No momento que, agora vai rolar um spoiler, é que após ele levar a filha mais nova para fazer um programa, né, com dois caras lá conhecidos dele, e nessa cena eu achei impressionante, porque realmente não é exibido, mas fica mais implícito. A maioria dos cinemas, quando rola algum tipo de abuso, fica implícito que rolou, que acontece o abuso. Nesse filme não. Esse filme mostra a cena da garota sendo abusada. Isso foi meio chocante, porque... Por que é chocante? Já tem vários filmes que mostram pessoas fazendo sexo, mas... O chocante nesse ponto, porque a garota tem 14 anos. Eu não sei qual a idade da atriz, mas no filme a garota tem 14 anos e é mostrada a cena da violência. Em seguida, após ser abusada... E não apenas com uma pessoa só, né? Exatamente. São três pessoas seguidas e a última é o pai dela. Isso foi uma... Porque nessa cena, após ela ser abusada duas vezes, né? Porque o pai abraça, então a gente imagina que... pai pede perdão por ele estar obrigando a garota a fazer isso, mas não, ele abusa da garota. Tipo, é muito bizarro. E após essa cena, ela troca de roupa no carro, e isso foi a frase que mais me chamou atenção, porque ele mandou ela dizer: na próxima vez você sorria, porque senão as pessoas não vão querer nem te pagar 30 euros pra dormir com você. Aí ela responde: você não pagou nada. Nossa, essa foi uma frase que eu fiquei chocado, porque a garota não tem nenhum tipo de sentimento, acho que nem de ódio ela deve ter pelo pai. Porque foi depois que ela respondeu essa questão, eu fiquei, caralho, pô. E outra cena também que me chamou a atenção foi quando ela começou meio que denunciar os abusos que sofre no colégio, né? E o pai, pra puni-la, né, tira toda a comida da casa. A questão básica de sobrevivência, né, é se alimentar. É, né, não fica, você morre e tal. Ele pune a família inteira por causa da atividade do que a garota fez. E quando mostra ele levando a comida, né, e usa de novo aquele plano de quadro parado, né, aparece toda a família do lado esquerdo da tela e só a garota do lado direito, separada do restante da família. Foi as duas cenas que me chocaram assim mais. É, uma coisa que você me fez lembrar agora, cara, que se você observar o filme, tem muitas cenas em que ele focaliza apenas nas ações dos personagens, coisas... da rotina mesmo, né? Sentar no sofá, assistir televisão, enfim. Mas não mostra os rostos, né? Isso me faz lembrar, cara, muito do Michael Haneke, que é um diretor austríaco aí que eu adoro, né? Diretor do Amor, né? Desse novo filme aí. O mais recente filme dele é O Amor, né? Com a Emmanuelle Rivard. E também, ele tem um filme, cara, bem no começo da carreira, chamado Sétimo Continente. Também fala sobre uma família, enfim, sobre suicídio também, e tem muito esse artifício, sabe, nos primeiros minutos do filme, nunca filma, assim, os rostos dos personagens, né, lá no filme do Haneke tem até um propósito acerca da reflexão sobre a visão, enfim, mas se a gente pesquisar um pouco, e começar a comparar os dois, os dois filmes, né? Tanto os filmes do Haneke quanto esse Miss Vários tem muito assim, referência ao Haneke, sabe? Essa coisa da crueldade mesmo escondida, assim. Então eu acho muito interessante também fazer, levantar essa questão, né, dos filmes do Haneke. O cara é um monstro, então vale a pena acompanhar todo o filme do Haneke. Esse, acho que a maioria não sabe, é o primeiro filme... Não, você citou no início, né? É o primeiro filme do Alexandros. E eu acho que ele se saiu muito bem. Se ele conseguir manter esse nível de qualidade durante o resto da sua carreira, vai se tornar um grande diretor. Só não espero que você se torne um tipo de Michael Bay, né? Porque explodir todo é foda. Não, é difícil, né? É difícil, cara. É difícil um cara que começa assim, com essa intensidade, né? Acabar... claro que existe casos e tal, mas eu acho que não, eu acho que ele vai seguir por esse caminho, assim, não, porque tem muitos casos de diretor que começa a fazer um grande sucesso, ele não sai da sua, da sua essência principal, do seu tipo de filme, mas ele começa a fazer filmes pra ganhar Oscar e não pra conquistar as pessoas que assistem o filme, aí complica um pouco aí começa a complicar um pouco a qualidade do filme e a perder referência do que realmente vale a pena ser feito ou não. Eu tenho uma confiança aí, porque o cara realmente, para o primeiro filme, cara, é inacreditável o que ele fez. É um trabalho realmente de direção, né? Porque o filme não tem... Eu acredito que tem alguns diálogos que se sobressaem e tal, mas eles não é um filme de grandes diálogos, né? Até porque a gente já falou que é o realmente ali... O silêncio que vai montando o filme aos poucos, né? É fragmentado pelo silêncio dos personagens para demonstrar uma certa frieza, um certo distanciamento. Então não tem roteiro, né? É a questão da direção mesmo, né? Enfim, é isso que faz mover a qualidade do filme. Sim, é tanto silêncio que o filme não tem uma trilha sonora. Eu realmente não... a não ser um pouco, umas poucas das cenas que aparece a menina dançando, né, pra seduzir, mas não tem aquela trilha sonora que fala incidental, não é? Cenas, aquelas músicas que realmente é pra dar ênfase a uma cena de drama, uma cena de suspense, é uma música cantada, letrada, sabe? No filme não tem isso, então realmente a parte do silêncio foi muito essencial para garantir a qualidade do filme também. Falando sobre isso, cara, eu acho interessante também que essa coisa que você falou do... A gente só ouve música quando os personagens colocam música, né? Então parece, cara, muitas vezes que a única coisa que interessa ali mesmo realmente são os personagens, entendeu? Eu nunca vi um... Claro, a gente não pode falar que nunca viu, né? Mas... enfim, é muito difícil encontrar filmes que são movidos unicamente pelos personagens. Eu acho que aqui acontece uma coisa muito especial, que é isso, cara. Realmente esse voyeur, sabe? Estou acompanhando os personagens e só vou ter acesso ao que o personagem quer que eu tenha acesso, entendeu? Os personagens mandam no que eu ouço ou no que eu vejo, sabe? Então, seria muito... É muito inteligente... Esse não ao uso de trilha mesmo, ao fundo, sabe? De transição, enfim. E tem algumas outras técnicas também interessantes, como no início tem a quebra da quarta parede, quando a menina olha pra gente, né? E fica uma coisa meio intimidadora até. Já caminhando um pouco pro final do filme, né? Pra conclusão ali, pra cenas que vão desencadear o final. Fica muito evidente, assim, que... o descobrimento que nós vamos ter sobre o que acontece com aquela família, em base muito também aos promotores, né, que vão investigando, mas também unicamente ao que acontece mesmo, ao comportamento deles, enfim, a relação que eles têm um com o outro ali, naquela louca família, né, estranha família. Algumas coisas, pequenas coisas, pequenas ou grandes coisas que acontecem, que vai caminhando pro ápice do filme, né? Uma delas que eu acho muito interessante, cara, uma personagem que eu quero aqui dissecar um pouco, é a menina mais jovem, né? Se rola um abuso nessa família, e o que fica claro ali, fica um pouco, fica escondido, mas fica subentendido, é que todas as mulheres da família sofrem algum tipo de abuso, né? E a menina mais nova, né, vai ter ali, fica claro também que a primeira relação, a primeira vez que ele vai vender essa menina mais nova, enfim, ela deve ter uns 10 anos de idade, é muito pouco. E, cara, ela acho muito, muito impressionante, assim, que ela gosta de dançar, né, já começa com isso, vários momentos do filme ela tá dançando e tal, muito inocente, né, assim como todas as crianças são inocentes, né, enfim. E ele vai vender ela, né, pra um amigo, né, dele, ele deixa claro isso, que é um amigo dele. Esse cara paga e ele fala que ela sabe dançar muito bem, né, e ela começa a dançar, enfim, todo aquele clima, e ele, claro, né, tendo aquela visão sexual por cima de uma menina muito nova, ela tem, eu acho isso monstruoso, cara, essa é uma cena que, assim, que antecede a final, o final mesmo, né. Ela tá dançando e tal, esse homem que é o abusador, né, vai, levanta, tira uma foto com ela e vai caminhando com ela, assim, lentamente pro quarto, né, cara. Eu acho muito, assim, impactante essa cena. Essa cena realmente dá um embrulho no estômago, sabe? Queridos Dimitris, είναι πολύ καλός μου φίλος. Η Αλκμίνη μου χορεύει πολύ ωραία. Αλκμίνη? Ναι. Θέλεις να χορέψεις? Έλα, μην τρέπεσαι. Δείξε μας πόσο όμορφα χορεύεις. Assistindo, eu pensei assim, como é possível que a mãe, assim, de uma atriz deixa a criança fazer uma cena dessa, sabe, cara? Porque eu achei tão cruel, entendeu? Mas tão cruel, cruel mesmo, assim, porque você vê que até a forma que a menina tá vestida, né, cara, passa ali uma inocência muito grande, né, porque ela tá com um casaquinho, assim, com um vestidinho, sabe? É virginal, né? Quase fosse um anjo mesmo, assim. Um vestido branco, simples, virgem, né? É doentio, eu não sou psicólego, então eu tento entender essa questão de pessoas que se atraem por crianças, né? E, sei lá, eu acho muito bizarro, porque dessa dança, né, como falou, a dança, né, é sempre incentivada pelo avô da garota, e é a única pessoa para a qual ele sorri durante todo o filme, né? E para nenhuma outra integrante da família, nenhum outro neto, ele sorri. Só para a garota, até o momento que ela foi abusada. E ele para de sorrir para ela. E isso é doloroso, cara. Sei lá, isso é muito doentio. Pra mim, essa cena é mais dolorosa do que a cena da menina estuprada por três caras e o pai, sendo que o terceiro é o pai, né? Essa dá um nó na garganta, cara, porque é realmente, assim, as ações se revelando em tela mesmo, sem mostrar, ele mostra tudo, né? Então, acaba com a gente, realmente. Se você tinha alguma esperança, se você tava bem no seu dia... Essa cena vai acabar com seu humor, né, cara? Porque desanima. Destrói qualquer mínimo de fé na humanidade que você tinha, né? Porque você vê... O mundo já é tão cruel. E você vê coisas tão mais cruéis que... Por mais que você saiba que existe, mas sendo apresentada de uma forma assim tão pura... É ruim, é dolorido. É difícil, realmente difícil. E que na família, né, rola uma certa, entre aspas, tradição, que isso, essa iniciação começa sempre aos 11 anos. Eu acho que eu posso contar, né, realmente, porque a garota se matou. Tem problema? Não, mas então, porque essa garota, filha mais velha dele, né, diz que tudo começa aos 11 anos. E no início do filme, ela está fazendo 11 anos. Por isso que ela se mata com um sorriso no rosto. Ela vai se matar para não sofrer o que todas as mulheres da família sofrem. Essa é a questão principal do filme. E é, o que é engraçado desse filme, não é numa revelação bombástica ou com aquela cena parada, todo mundo se olha, mas não. Essa, a resposta dessa questão saiu numa conversa normal. É por isso que eu falo que você só consegue, como a árvore genealógica da família, você só consegue montar tudo se você prestar muita atenção nos diálogos. Ele tem pouco diálogo, os diálogos são bem simples e precisa, e por ser simples, você acaba, o telespectador acaba dispersando muitas coisas, e essa é uma das coisas que passa a se, sabe, parece que foi um pequeno suspiro, e sai essa informação. É, fica, é estranho, cara, porque é, essa cena pra mim foi a mais impactante mesmo, assim, né, a menina entrando no quarto. Até mais, até depois, cara, quando a menina chega perto da mãe, a mãe tá dormindo no sofá, e ela tenta falar o nome da mãe, e ela fala baixinho, né, e o avô leva ela pro quarto dela pra dormir, enfim, vai saber o que ele vai fazer com a menina. Essa mãe, sabe, ela chamando, assim, pela mãe, eu achei impressionante, cara, porque o papel da mãe, da avó, é claro que é de proteção ali, só que, no mesmo tempo, eles não defendem, né, cara, você fica com... Eu fiquei com raiva de todo mundo, cara. Eu não fiquei com pena de ninguém, tá ligado? Claro, a não ser das próprias crianças, né? Mas a mãe também, eu acho que é tudo, tá tudo envolvido ali nas situações que acontecem pelo filme, cara. Porque todas elas ali fazem parte, sabe? E no mesmo tempo não fazem, enfim. É uma loucura mesmo, assim. A cena final ocorre após a garotinha chegar em casa, chamar pela mãe, e a mãe não responder, né? Mostra a avó limpando os talheres e o avô, né, o patriarca da família, chegando com uma espécie de marmita, mas só para ele comer. E ele chama a mulher para ir dormir. Nesse momento que aparece, que quebra de novo a quarta parede. É o último momento que quebra a quarta parede. No início, quando a garota pula do muro, pula da varanda e olha para a câmera, nesse momento que aparece a matriarca da família limpando os talheres. É um. Quando eu reparei logo essa cena, nesse momento aparece ela limpando uma faca. Nisso, eu acho que pouco. Eu vou falar o que eu achei que acontece no final do filme. Bom, é, quando a filha mais velha, né, vai chamar o pai, mostra a cena dele na cama, com lençol branco e com sangue nas genitais. Mas não mostra ele nu, só mostra o pano branco em cima e muito sangue nas genitais e sangue na parede. O que dá a entender que esse sangue na parede foi que provavelmente, além de ter matado ele, né, que deve ter espirrado sangue pela parede, cortou as genitais dele. E foi nesse momento que a filha mostra felicidade, ela sorri, ela vê ela abre a porta, vê aquela cena, ela abre a janela da varanda do quarto, sai do quarto com um sorriso no rosto. E nesse momento a matriarca manda fechar a porta, trancar a porta da casa. O que pra mim acontece, que aconteceu? A matriarca começa agora a mandar em todo mundo. Porque ela tá sentada no sofá, num plano parado, com todo mundo enfileirado na frente dela. Parece que ela ocupou o lugar do pai, mas agora, o que vai acontecer após isso, né? Você não vai saber. Mas acredito que não vai acontecer nada dela tentar vender as filhas ou algo do tipo, mas a gente percebe que muda o poder de controle. Ah, eu não sei, cara, não sei. eu não sei. É, sabe por quê? O que eu falei lá no meio, mais ou menos, da nossa gravação. Eu falei, esse filme, todos são um. Só existe o abusador e o abusado. Entendeu? Cara, é incrível a gente pensar nisso, mas pensa bem. todos ali parece que não tem uma função, sabe? A mãe que uma hora é a protetora, outra hora é mais uma cúmplice. A avó, a mesma coisa. Enfim, são todas cúmplices, entendeu? Às vezes, ela só tomou aquela atitude porque ela não gostava de ser também uma comandada. É, aí, mas o que realmente, eu não vou saber o que acontece depois, mas deixou, ficou claramente explícito o que vai agora abusar, vai ser a avó das crianças. Isso pra mim, isso ficou muito claro. Eu não sei se as pessoas vão ver de forma diferente, mas pra mim isso ficou bem claro. Espero que as pessoas vejam também o que elas acham e talvez elas correspondam a gente, né, mandando mensagens, comentando o post, mas foi o que eu realmente achei, que ela vai ser a abusadora agora. É, cara, deixa eu pensar agora. Sério, eu não tinha refletido muito sobre isso. Eu só achei estranho, sabe? Eu acho que a revolta te tira um pouco a consciência da cena final, sabe? A primeira coisa que vem na minha cabeça é: por que você não fez isso antes, infeliz? Só que daí depois vem na sua cabeça também as éticas, né, que te cercam, as morais que te cercam, né? Que, o único momento realmente de violência gráfica que acontece no filme é a cena final. Também, ainda assim, fica um pouco subentendido o que acontece, né? Você deu a sua definição, mas eu acho que o filme, a cena final realmente não fala sobre ele estar morto, sabe? Eu acho que realmente é essa transmissão do poder, sabe? Ele transmitiu o poder dele pra avó, e quem sabe também, o filme todo não foi a avó que foi a grande comandante do esquema, sabe? Porque é claro, é como a gente já falou, não fica entendido, sabe? Então, não sei, eu não encontro funções para narrativas linearmente para os personagens do filme, sabe? As únicas que eu entendo realmente são as filhas, porque o filho também fica um pouco estranho, cara. Eu acho que ele é um pouco fora da caixa também, sabe? Então, eu acho que tá todo mundo ali desconectado, sabe? É isso aí, gente. Vamos finalizando por aqui. É, Sandro, foi um prazer conversar com você novamente, cara. Prazer maior é o meu sempre conversar contigo, Emerson. Cara, vamos fazer uma promessa? Vamos tentar não deixar o podcast largado muito tempo? O que você acha? Exatamente. Vamos manter isso daqui vivo, cara. Isso que é importante. Vamos manter isso daqui vivo. Porque nós temos sempre grandes ideias, né? A gente vai sempre tentar apresentá-las ao público, e realmente não vai ter uma... Vai sair quando a gente tiver vontade. Essa é a questão. Mas se a gente quiser mudar o formato do podcast, a gente muda, porque essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. Sempre apresentar coisas novas e que se dane o resto. É. Vamos só torcer para que o podcast aqui não vire um podcast anual, de resto vale tudo, né? Um dia desse aí a gente grava sobre um filme da Brasileirinha, que eu tô louco pra comentar. Vale tudo que vier. Então é isso aí, gente. Vamos finalizando por aqui. E até a próxima. Ok, então, cara. Até a próxima, pessoal. E não deixe de nos acompanhar. E sempre. E quando escutar, comente. Nós queremos saber a sua opinião. O que você achou do filme, o que você achou da nossa apresentação. E se você, que sabe, quiser participar, é só avisar. Exato, é até melhor, cara. Se você não quiser comentar também, não quiser escrever, vai cair a mão. Cara, chega na gente, vai no Facebook, Emerson Teixeira Lima, procura lá. Qual que é o seu, Sandro? É, Facebook é Sandro Macena, ou Twitter também, @SandroMacena com C. E manda um comentário que a gente responde o mais rápido possível. participa aqui também. Vamos todo mundo comentar cinema alternativo, que aqui é assim, é a casa da mãe Joana. Todo mundo pode entrar e falar um pouquinho. É coração de mãe, qualquer sempre cabe mais um. É, exatamente. Então é isso aí, gente. Beijo, beijo, beijo, Marcelo. Tchau. Beijo, tchau, até a próxima.